estacionamento de alta táxi, é o meu Golf. Controle o voo no 270. Uno 270, contato radar, sul para o nível de voo 360, saída Arbor Elefa. Saída 360, Arbor Elefa, gol 1270. Para o táxi, seu 1149, autonomia 0253, alterna com. Autorizado táxi na direita, ponto de parada 102, 198, só 612, carregamento 15, voo no 777. Para o voo no 777 para o táxi, voo no 777, autorizado táxi, que é Alfa, ponto de parada 510, 2198, 160, obrigado. Salvador, gol 1777, bom dia. 1777, bom dia, linha decola 10, vento 110 graus, 109. A linha decola 10, gol 1777. Solotan 3191 para o táxi, 223 a bordo, 3 horas e 45, alternando Guarulhos. Autorizado o táxi, parte 1 no Indy Alfa, Monte Fara Torre, 1862, Kinega 1015, Cotá 3191. Pátio 1 no Indy e Alfa, e no ponto de perda 1018, mesmo estado em 1015, Tan 3191. 286329. Webjet 5728, desça para 2 mil pés. 2 mil, 5728. Você vê a Guardião 02. Oi, Salvador, tá 3216? Está 3216, vento 130 graus, 109, checa 30 e pouso autorizado, pistão 90. Trem checado, machado travado, autorizado, pouso na pista 10. Está 3216. No 777, decoloso no 3, controle 1935. 1-9, desmão 35, gol no 777, obrigado. Salvador, gol no 777. Boa tarde. Gol 1777, contato radar, voo para nível de voo 320, saída da El Leda. Israel Leda 320, Gol na 777. Afirmativo, 813. Salvador, boa tarde, está 319 no ponto de espera da 90, pronto. 3191, visual para Buzz até o final 90? Afirmo. Posso tráfego ali e mantém sessão 90. 198. 198, 270. 198, 9470. 7199, decimal 80. Alto e claro, permanece. Permaneça em escuta de controle. Voo no 777. Web 5728, complexo final LS, chama Torre em 1 no noite, decimal 6. Planta 6, obrigado. Torre em Salvador, Web 5728, bom dia. 75728, continue a aproximação e formaria a pista livre. É, está aguardando, 5728. Salvador, bom dia, voo 954, informação Papá, descendo para 1150. Voo 1754, faça a medicação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Chegada a mar e desça para nível 060, voo 1754. Quando ele fez a prova de nada, não foi voo 1250? Índia November Alpha. Eu tenho 340 aguarda pra cópia com 6741. Dan 312 no meio, livre táxi Alpha Juliette, pontão 08. Alô, Salvador, boa tarde, eu tenho 312 no meio. 312 no meio, táxi Alpha Juliette, pontão 08. Alfa Juliette 08, são 32 do BR. Papá, papá, Oscar Lima Eco, acione 0224. 0224, Oscar Lima Eco. Salvador na escuta do trip 5486. 5486, número 2, copo só um minuto. Prato. Vento 1-1, 0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0. Está autorizado o pouso, 5728. Web 6741 no solo. Copio 34. 5, TAN 3219, obrigado, bom dia. Bom dia. Uno Guarulhos 340 via Pesulu 21, está autorizado. Decola pistão 0, curva direita, saída arbor. Após voa posição elefa. Controle 119, decimal 35, aciona 5037. Tá correto, cotejamento, aperta push, 7-4-1. 5-4, 486, tá pronto, copo? Pronto, copo, é o triplo. Tá autorizado, 200 para Lençóis, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Momo. Após voar posição. Toque, pô. Após direto Lençóis, controle 119.35, aciona 5032. Seja autorizado 200 para Lençóis, decola no zero, curva esquerda, saída Momo, após cockpit. 119.35, controle 5032, transponder, trip 5486, reportará para puxa acionamento. Salvador Web, 5728, bom dia. 5728, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 5728. 3.000 pés, ingresso corredor interlado. 3.500 pés, ingresso corredor interlado. Repite até corredor de Interlagos, o Oscar Lima. Mano, portão 08. Controle Salvador, TAM 3191. TAM 3191, contato cadastro para nível 380, saída da Eulida. 380 da Eulida, 3191. Com 1777, chama Recife em 125.1, alterna 133.25. 251-3325, obrigado. Com 1270, chama Recife 126.0. Voo 174, reduza para 2109. Tomador 3895, tá autorizado para o espectro acionar a portagem. E pelo horário não tem nenhuma restrição, porém, eu creio que o Centro Recife vai solicitar a CHG. Com a CHG vai ser autorizado o UP Sulu 21. Vou confirmar aqui com o Centro Recife se for feito a CHG, se será autorizado a UP Sulu 21. Táxi autorizado com 03 a bordo, Romeu Golf, reporta para ingresso 117. Chame na frequência 1998. O 174, retração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 00. Seu limite é a magnética 120. Pro para 005, limite radial 120 de Salvador, vou 970. Para 4 mil pés, com VNH 105, voo 974. Para 4 mil, voo 974. Diga a Guardião 05. Prossiga, Guardião 02. Ingresso 97, reporta linha de pronto. Guardião 02, reposto. 3895. Chamando o limite do gol 974, por favor. Botou o gol. Seu limite é o localizador. Chamar o limite. Salvador, voo 974. Prossiga. Poderia confirmar o limite, por favor, dessa proa 005? Localizador, voo 974. Ah, localizador. Romeu, Mike, X-Ray, X-Ray. Contato radar, desça para 3.500. Atingiu 3.000, o Alfa Tango Tango. Desça para 2.000 pés, o autorização LS é possibilizado. Pode ser para 2.000, o Alfa Tango Tango. Afirmativo, Alfa Tango Tango, reposto estabilizado. Voltará no lote, Tango. Bono 754, reduz velocidade para 1.809. 1.809, Kilo, Mike, India, Alpha, clear. After cover, New One, zero left turn, Momo, the pattern, and flock transition. To intercept the upper Zulu 2-0, Tango Romeo Sierra to upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, then upper Golf 449. After flight pen hold, the path control 19.35, Scock 5050. Outlet push and parado. American 990. Torre Salvador, muito boa tarde. Papapá, Alfa Tango Tango está estabilizado no localizador. Alfa Tango Tango vai circular para 97? Pouso na 1-0. Afirmativo, Alfa Tango Tango tem pouso autorizado no 0, vento 1-2-0 graus, 1-2. Obrigado, pouso Tango. Torre, o Guardião 02. Prossiga. 02 da Tapuã, dentro do tráfego, a Guardião 9 também. Gente, Alfa Tango Tango, corrigindo, Guardião 02 vai cruzar a retaguarda do tráfego final 1-0. Guardião 02 cruzará a retaguarda do tráfego da final do 1-0. 02. O meu Golf decolado aos 28, controle 1-9-3-5. 9-3-5, grato. E Romeu, meu Golf, muito boa tarde, decolado, cruzador via. 119-8. Grato. Para 3.500. Controle, muito boa tarde, Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. 5 November Alfa, cumpriu o controle. Papai Romeu, Romeu Golf, contato radar, para o nível 240, saída Arbor. 240 Arbor, Romeu Golf. 2, 2, 9. Falou 3895. 3895, só. O centro deu algum feedback na rota? Ele informou que não teria nenhum Notam, ao contrário de ir pelas Absolute 21, só que a princípio precisaria da CHG, tô vendo se ele consegue autorização de autorizar sem a CHG, já que já tá no táxi. Não, Trip 5486 para puxa acionamento, parte 3. 486 no passe 3-3-0, feedback sinal é por táxi. Trato. O Web 6741 após Airbus livrar o passe via Índia, está autorizado, feedback sinal é por táxi. O Vitor Índia e Juliette confirmando o pedido da porta, sinal é por táxi, 2862. Confirme, reporte. Afirmativo, descida para 1500, reportando Paribe, Oscar Lima. Gente, para 1500, reportando Paribe, Oscar Lima. Só que seria necessário a CHG. Não teria como autorizar sem a CHG. Não, não é bom, obrigado. Provador 5-4-0-3-3-5-0-1-6-0. Azul 4033, Ilhéus 160, está autorizado. Recola pista no zero, curva direita, saída da Leda após voar direto, Ilhéus, controle 119, decimal 35, aciona 5023. Correto, porta push 4033. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, e vamos pro ideal para o destino? A 276. Passarei 2230, essa meditação, autorizado chegar da MAN, deixa para nível de voo 050. Chegar da MAN, voo 0? 050. 505. Alfa Tango Tango, livre táxi em frente, Guilo para o PAD 3, atenta ao ATR no push. Siri, um no meu pé, quanto a checa, vou direita, após decolagem da 17, controle 119, decimal 35, aciona o padrão 0123. Quantos corredores de Zóia, Salvador? Afirmativo. Então tá toda a rotatória não, confia. Correto, no 45, seus abordos. Solo Trip 5486 para o táxi POB 32, 4 horas autonomia alterna aqui mesmo, Salvador. Está Autorizado o táxi via Pátio 1 no Rende Alfa, seguindo a Jet através do 4. Onde espera a torre 1862, que na H1015. 1015 via Pátio Rende Alfa, 1086 quando pronto. Muito obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Corredores, reporte Paripe ingressando no Interlagos. Confirmo que é o Alfa Romeo Juliette. Juliette. Guanambi, livre ascensão 240, Papá Romeu, Romeu Golfo. Autorizado, reporta para ingresso, 062 a bordo, seguinte. Término do 360, o senhor vai aprovar a rotatória, ótimo que maior. O término aprova a rotatória, ótimo que ele vai. Fono 754, solo 35, libera direito, 219. 219, né? Ingresso 97, Vitor de Juliette, reporta a linha de pronto. Ingresso 95, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1, centena 1-0-9. Transferência de comunicações, Romeu Golfe. Boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, para o 9. Papapá, Oscar Lima Eco, mantém a proa da rotatória, chama a torre em 118, decimal 6. Proa da rotatória, 118, decimal 6, o Oscar Lima Eco. Papá Romeu Golf, chama Recife no 26, decimal 0. Torre, o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, final 17 autorizada. Final 17 autorizado, Oscar Lima Eco. Dan 3895, contato radar, sou para o nível 340, saída da EL Leda Eudes. EL Leda Eudes, 3895. 7-4-2-19-3-5, até a volta. 19-8. 19-8, correção. Lima Eco, polo autorizado no 7-090 graus, 139. Autorizado pouso para o Oscar Lima Eco na 17. Vai estar travado. Objetivo 741, decolagem autorizada no 0-090